nascer. E a belas águas eu anseio a Deus, por viver em tua presença como a alma. Tu somente és o bom tesouro que ganho meu coração. Prata, sim, minha alma satisfaz, pois só em ti eu tenho alegria, Deus, de glória, Rei da Paz. Tu sabes a minha força, a minha rocha. O tesouro que ganho meu coração. O desejo que tem minha alma é adorar. Parte meu amor.